Olha, agora vai chegar o carnaval, né? Amanhã começa o carnaval. Muitas pessoas deixam as casas sozinhas, sem alarme, sem nenhum sistema de segurança e vão viajar. E é a oportunidade para que bandidos entrem na sua casa para fazer algum crime. A melhor coisa é que não saibam que você está viajando. Então, se você tiver um carro e puder deixar na garagem, isso já inibe a ação de bandidos, que vão achar que tem alguém naquela casa. Deixar a luz acesa é uma coisa que não ajuda ninguém, porque quando você deixa a luz acesa durante o dia, aí sim é um chamariz para bandidos. Outra dica de segurança é você conhecer os seus vizinhos. Hoje, como as cidades estão crescendo, as pessoas cada vez mais têm que trabalhar, acabam se mudando, muitas vezes não conhecem quem mora na frente da sua casa, na casa do lado, na outra casa. Então é importante você conhecer os seus vizinhos e ter o telefone celular desses. Daí, se eles virem uma movimentação estranha durante a noite, ou alguém entrando, ou alguma coisa assim, uma mudança fora de hora, eles vão poder entrar em contato com vocês. Muitas vezes, nos roubos de residência, os vizinhos veem o que está acontecendo e não fazem nada, porque como não conhecem quem mora ali na frente, não tem como perguntar ou não querem dar uma de metido, de bisbilhoteiro perguntando, ah, você conhece o fulano que mora aí, você, ele tem autorização dele para pegar as coisas dele? É, outra dica é, se você for comprar um eletrodoméstico novo, não deixar a caixa vazia na frente da sua casa, porque aí alguém vai saber que tem aquele eletrodoméstico na sua residência. Quando você for viajar também, se você for viajar de ônibus ou de avião, você conseguir fechar a sua bagagem, você levar a uma... Eu já tive problema de pegar a minha bagagem errada no aeroporto. Então você colocar uma fita, às vezes parece até meio esquisito, né? Ter uma fitinha na bagagem, mas isso ajuda muito a você não se enganar na hora e outra pessoa, um cidadão de bem que vá pegar a sua bagagem, não se enganar também.